tujuhmu. Tu te recordas das tuas vitórias, das horas tristes e de tantas glórias que Deus também contigo partilhou. Por que razão mudaste tua sorte? A recompensa do pecado é a morte. Tu bem conheces a sagrada lei. Gratidão.